Ô, louco! Que é isso? Que é isso? Que é isso, Kevinho? É rave que fala? Aquele pique, naquele clima. É rave que fala, né, fio? É mais uma. É do tio Rolly. DJ RD e o moleque do City. Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Hoje ela embrasa no meio do baile. Sua rabita chamou a atenção. Desce chacoalha, ela é preparada. Fica loucona de copo na mão. Não quer saber de namorar. Na sua vela tá bem. O copo dela tá cheio. O coração não tem ninguém. É tipo o rave que fala, né? Que eu já tô naquele pique. É bunda que bate no chão. Para as novinhas doidona de uísque. É bunda que bate no chão. Para as novinhas doidona de uísque. Bunda que bate no chão. Para as novinhas doidona de uísque. Balança a raba. Bate no chão. Chacoalha a raba. Vai. Balança a raba. Bate no chão. Chacoalha a raba. Vai. Aê. É rave que fala, né, fio? Que estrutura, irmão. Já nem brasa no meio do baile. Sua rabeta chamou atenção. Desce chacoalha, ela é preparada. Fica loucona de copo na mão. Não quer saber de namorar. Tá suave, ela tá bem. O copo dela tá cheio. O coração não tem ninguém. É tipo o rave que fala, né? Eu já tô naquele pique. É bunda que bate no chão. Para as novinhas doidona de uísque. É bunda que bate no chão. Para as novinhas doidona de uísque. Bunda que bate no chão. Para as novinhas doidona de uísque. Balança a raba. Bate no chão. Chacoalha a raba. Vai. Balança a raba. Bate no chão. Chacoalha a raba. Vai. Aê. É rave que fala, né, fio? Que estrutura, irmão.